Pan 383, zona chama controle de Salvador na frequência 119.8. Propeller, Gol 109, six final, runway 10. Gol 1096, clear to land, runway 10, wind 160 degrees with 8 knots. Clear to land, runway 10, 1096, Gol. 310, frente da TAM, autorização de tráfego para recife. Excelente, 6310, informação Tango, autorizado Recife, nível 350, via Pernambuco Norte-Sete. Saída Pucca, Jama, transição Aracaju. Decolagem 310, curva à esquerda. Transponder 5413, controle Salvador 1-19-18. Fala então, 350, da Pernambuco Norte-Sete. Decola da 10, primeira curva à esquerda, na Pucca, Jama, Aru. Transponder 5413 e controle 1398, estacionamento 310. Correto, chame pronto para o estacionamento. Vou estar pronto, 6310. Solo Salvador, 3858, autorização Fortaleza. 3858, autorizado Fortaleza, nível 370, via Pezulu 19, após sair conforme rota. Saída Momo, transição Froti. Transponder 54 no meia, controle Salvador 119.8. 3858, aprovado Fortaleza, nível 370, via Brasil 19. A saída será Momo, transição Froti, 5496-119-8, 3858. Correto, chame pronto para o estacionamento, 3858. Estará pronto, 3858. Ground, good evening, go 1096, active runway for Houston, on Fox Taxi. Go 1096, approve the taxi via Alpha Juliet, gate 09. Get your taxi, Alpha Juliet, gate 09, go 1096. atual pista 10, passou o marcador externo, baixou e travou. Céu 3231, boa noite, livre pouso, pista 10, vento 170 graus, com 8 nós. Em livre pouso, pista 10, céu 3231. Dois, três, um, solo 3-5, direito no 2-1-1. Direito 2-1-1, 3-1-1. Comandor, boa noite, está 3-2-3-1, ele virou na circuito. 2-3-1, táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 10, 3-2-3-1. Sky questionamento, Xené, 6350 gate 05. Da 6310, aguarde, puxa, um minuto. Aguardando, 6310. Salvador, San 3258, está no 02, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Porteira táxi, San 3258. Xané 6310, autorizado, chame táxi. Alô, táxi, Oceané 6310. Chamei a 3-0, confirme, B. Tá com 4 a bordo, autonomia 0330, Alterna Salvador. A 3-8-5-8, confirme, B. A 3-8-5-8 estacionado, vai iniciar o táxi 161, táxi a bordo com 3-15 alternando Maceió. 3858, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, direita via Índia, ponto de espera torre, 18-95, NH1 no 0, no 9. Equipe táxi, 3858. Oxané 63 no zero, táxi aprovado, até o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi via Índia, ponto de espera torre, 18-95, NH1 no 0, no 9. 1895, via Índia, 63 no 0, boa noite. 63 no zero, confirme somente o BLB, por gentileza. 6310 está com 5-4 a bordo. Gente, bom voo. Obrigado, boa noite. Salvador, ground go 1096, we have information tango. Go 1096, clear for Terra Bravo, Fox Zulu, Pat Level 370, via Upper Zulu 19. The Momo departure, Frotti transition. Departure from runway 10, after departure left turn. Call code 5422, depart Salvador Control 119.8. Ok, copy that, see it to Terra Bravo, Fox Zulu, level 370, via Zulu 19, a moment departure, first transition. Runway is departure 10, depart turn left, click the left departure, it's called 5422, departure 198, go 1096. Lower 096, read the back and right from the right for push and setup. Okay, be right back for push back in this last go 1096. Boa noite, está 3858, próximo ao ponto de espera, pista no zero pronto. Boa noite, autorizado a linha e decolar, pista no zero, vento 170 graus, com 99. Livre alinhamento e decolagem, pista no zero, está 3858. Salvador, muito boa noite, Janer 63, 10, ponto de espera da 10, pronto. 310, boa noite, mantém ponto de espera. Pronto, 3858. Livre decolagem 3858, vento 170 graus com 99. Autorizado, iniciando pista no zero, 03858. 3258, Decolosso 49, controle 119.8. Controle 198, boa noite, na 3258. Na 6310, se autorizado, pode decolar de imediato. Chanel 6310, a Lima, bem. A Lima, 610, 6310. B310, livre de decolagem, vento 1,60 graus, com 1,09. Usar decolagem da 1,0, chanel 6310. Salvador, boa noite, TAM 3895. Formação Tango, posição 03, autorização Guarulhos. 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via B310 até Taubaté. Saída da El, Leda, Motivan. Decolagem 1-0, curva à direita. Transponder 5427, controle Salvador 1-19.8. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Peresulu 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0 com curva à direita da El Leda Motiva 5427. O transponder 19-8 ao controle, tá? 3-8-1-5. Cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento, tá? 3-8-1-5. Chama lá, tá? 3-8-1-5. R6190, decolou 52, controle 1-9.8. Azul 2795, livre pouso 190, vento 1,60 graus, 1,89. Ciente, livre pouso, azul 2795. Salvador, boa noite, Azul 4298, estabilizou no Excel. Azul 4298, continua a aproximação, guardando pista livre. Prossegue na aproximação, guardando pista livre, Azul 4298. 2795, solo 55, direito no 211. 1211, 2795. Solo azul 2795 livrando a disputa. 2298 livre de pouso, pista no zero, vento 160 graus com 119, pista molhada. Sente pista molhada, o pouso está autorizado, pista 10 azul 4298. Azul 4298, solo 58, direito no 211. 211. Boa noite, Serra. Vai checado, 6303. 6303, aguardo pista livre, informe pista molhada. Guardando. Solo Salvador, azul 4298, tá livrando, na sua escuta. Azul 4298, tá, que tá aprovado via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01. Levantou no 40 graus, 129. Autorizado o pouso na 10, na 303. Pista confirma o vento? 150 graus com 11 nós. Muito obrigado. 6313, solo para 01, direita 121, decimal 1. 1, 1, boa. Partiu 6313, segurou. Na 6313, Alfa Juliette, porção 04. Está livre o táxi até o 04. E a Juliette. Ground go 1096, position 09, ready for pushback at the start engine. Go 1096, clear to push back and set up, call me right for taxi. Push back, started, approve it. Call you back for taxi, go 1096. Opa, obrigado. Só no balizador, Teresa. Gente. ground go 1096, for check, we have a 179 on board, alternating Sierra Bravo San Diego, and now we have a 3 hours and 15 minutes of altitude. 1096, confirm POV again, please. Okay, so no problem, now we have a 179 on board. Thanks for the drive, Abram, Indian, and Alpha, 100 point. On 100 point, Contact Tower 1095, Indian, 0195. Okay, clear via main apron, Indian, Alpha, holding point, call tower, 18905, go 6, are you ready to take off immediately, sir? Yes, sir, immediately. Go 1096. 1096, non-stop, clear to line up and take off runway 10, wind is 140, degrees are 8 knots, turn H1019er, expedite your taking off, sir, 1096. Okay, expedite, line up and take off immediately, go 1096, non-stop. Azul 2782, no Índia Serra, prosseguindo a aproximação. Azul 2782, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 09, vista no 0, molhada, continue a aproximação, aguarde a direção de pouso, eu tenho 137 da Gol, iniciando agora a corrida, vista no 0, senhor. 7782, cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, V Antônio 40 graus, 099, pista no zero, molhada. Ciente, livre pouso, estou embaixado, travado. Control 096, airborne at 13, contact announce over the departure frequency 119.8. Have a good flight, sir. Go departure 1198, Salada, have a good job, go 1096, Salada. 10096, please change your squawk for 5422. Okay, I'm sorry about this, 5422, go 1096, Salada, have a good night. Nice, sir. Oi, boa noite, Papa Romeo, Romeo, meu Golf estabilizado. Papa Romeo, Romeo, Romeo, Golf. Boa noite, tráfego 19, estado, ajuste no 019, pista no 0, molhada. Confirme, senhor, intenções de pouso, pistão no 017. Ah, sem perder a sequência, fica certo, ele vai para o 17. Então, chame um pouco mais perto para o cancelamento. Eu tenho uma aeronave atrás do senhor que ainda está a 200 pés. Coisa, 200 nós, continua a aproximação, reporte quando avistando o campo. Ah, já avistando a presente, vai aguardar quando mais posso para cancelar. O Romeu Romeu, você tem condições de fazer uma base curta para a pista 17? Afirmativa mesmo. Romeu Romeu Golf, então plano agora cancelado ao Zono 4, curve à esquerda, base curta, pistão no 7, eu chamo base para final pistão no 7, Romeu Romeu Golf. Vai chamar a base curta no 7, Romeu Romeu Golf. Para o táxi está 3815. 164 a bordo, 4 e 10, confirme. Direita, solo 211, azul 2782. Táxi autorizado via Índia Alfa, está no ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1195, ajuste de direção. Índia Alfa, 1895, está 3305, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 09, continue a aproximação, agora a autorização de pouso. Aguardando para 3305. Romeu, Romeu, Romeu Golf, tráfego agora avistado, pouso autorizado. Pista 17, vento no 40 graus, 109, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Ele pousou na 17, o triplo Romeu Golf. Táxi Alfa Quilo para o Parte 3, boa noite. Atente ao sinalizador, posição 4 Lima. Alfa Quilo, atento ao sinalizador, posição 4 Lima, o azul 272. Está 38, 15, boa noite, mantém o posto para a pista 0. Confirma o zero para o meu Golf, amigo. O meu Golf, vento agora 140 graus, 1-1 nosso. Cheque trem, pouso autorizado, pista no zero, molhada, vento 150 graus com 1-1 nós, 3305. Afirmativo, autorizado, pouso, só confirmando, pista molhada? Afirmo, pista molhada. Perfeito, sim, 3305.